Mas aqui o Lucas Ferreira Passos Barbosa, ele tem 3 anos e tá precisando de qualquer tipo de sangue. E para doar, como é que faz? É, a doação pode ser feita lá no Hospital Hemório, lá na rua Hemorrio Prego. Hemorrio Prego. Ô, Matias, não me faz passar vergonha, Matias, que vergonha. Quem falou Hemório aqui? Ah, meu Deus do céu. Foi o Teco, babão. Ai, ai, ai. É porque tem uma vírgula em cima do O aqui. Ah, tem uma vírgula em cima do O, tá certo. Por favor. Abre o livro aí, Alijuba. É, volume 37. Tá, página? 15,5. Pronto, registrado mais um. Então, tá, como é que doação faz? Aí pro Lucas Barbosa. Sim. 3 anos, ele tá precisando de qualquer tipo de sangue. Ah. Lá na rua Frei Caneca, número 8, aqui no centro. Isso, Frei Caneca, número 8, Hemorrio. Isso, no hospital. Tá, nunca mais você erra isso. Com tá certeza, certo? Nunca mais. Mas eu tô machucado, né? É verdade. Hoje tem desconto. É verdade, você tá dodói, hoje tem desconto. A pancada da prancha soltou os parafusos por dentro. Hélio Juba!